Boa noite, Bono 7 no 4, identifique, mantenha a chegada à mar e desça para 2 mil pés, ajuste 1021, reporte localizador estabilizado. 7 no 4. Cinco, Natal, tá pronto para a cópia? Salvador, Natal, nível 370, Pesulu 10. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição de par controle 1-20-8, transponder 5-5-5-6. Me pronto no 05, confirmando a curva, curva esquerda. autorizado, chefe Paz. Caixa Azul, ponto 805, com 31 na voz. Está no meio de 2 horas e 40, Alcena Marcelo. 805, direita, ponto de espera, 18612, 1021, boa viagem. Obrigado, direita, espera. Vou no 7-4, 2 milhas para o externo, complete LS, chega por 1-8. Obrigado. Trip 5344, identifique, chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1021, está autorizado LS, reporte localizador, Trip 5344. No 714, táxi via alfa, reporte, deixa direito. Juliette, antes da Juliette. Alfa da Juliette. Edno 4 da Gol, ingresso Juliette, portão 2. Juliette 05, acione, corrija o contato radar, suba e mantenha nível de voo 370, perfil da saída Pucas. Pucas e par 370, Gol 1805. Vai voar na proa 055 até interceptar o localizador. Gato. Salvador Manani, chegou no 890, tenta aí, né? Acione identificação, chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050, número 2 na aproximação, 896. Assim, chegada Mari, desse 050, identificou com 890. 805, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45, gol no 805. 2.085, alterna 125.45, obrigado aí, e um bom domingo, bom sábado. Obrigado, igualmente, bom final de semana. É. Voo no 643, acione identificação. Chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1021. E 5344, 3 milhas para corrigir, 2 milhas para externo. Autorizado final LS, agora com a torre no 862, bom pulo. Vista 90, curva à esquerda, saída Pucca, transmissão Aracaju. Controle 120, décima 8, transponde 5562. Autorizando para o Tantra, com 52, Maceió, nível 330, viável 58. Decola da 190, com curva esquerda, na saída Pucca, transmissão Aracaju. Controle Salvador 208 e o controle. Controle Salvador 208, transporte 5562, o TAM 3152. Correto, no portão 62, eu chamei pronto. Para pronto, 3152. Salvador, web 5899, incêndio Itanhante 250 para o ano 50. 5899, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050, o número 3 na aproximação. 050, número 3, web 5899. Voo no 896, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte localizador, no 896. 2 mil, autorizado LS, aqui vem, pode ser habilitado, só tem mais ajuste, por favor? Ajuste de altímetro no 021, o... 3891, boa noite. Acione identificação, chegada Bonf, desse mantenha o nível de voo 060. 3891, número 4 na aproximação. Está mantendo? Ok, pode manter 270. 3891.